0-0, boa tarde, 62-0. Salvador, 1620, Fuca, boa tarde. 1620, boa tarde, contato radar, suba via Fuca para o 370. Via para 370, 1620. Aguarda um minuto, senhor. 3145. Gol na 1-9, decolagem autorizada. 1-0 graus, 099. Decolagem, gol 1-9. Torre de boa tarde, 3148. Pronto, pronto, espera. 1-0. Tente azul 4-1-8 autorizado, alinhar e manter, piscina 0. Alinhar e manter, piscina 0, azul 4-1-8. Canela 62-1-0, tem condições de voar na proa 070 para se precipitar? Sim, senhor, 62-1-0, pode voar com o controle externo, está autorizado. A 075, tá bom. Ok, 62-1-0. Alfa Tango Tango, ação de identificação, vai prosseguir na chegada? A gente mantém a proa do VOR no setor autorizado para 4 mil pés, ajuste em Salvador, 1-0 no 4. Com 869, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 4, aguarde vetor para o lote. É, Matheus. Mantendo a 240 pro aqui, descendo para 2 mil, agora 869. Você fez plano de desvio, 869? É, Matheus, agora 240 pro. Fome quando puder voar na proa sul. Ah, sim, Matheus, a presente proa sul. Pro azul, estado localizado. Controle Salvador, boa tarde, gol 1-1-69, solicita a Brasileira. 1-1-9, boa tarde, contato radar, via Dael, voa Leda, suba o 360. 360, pode valer, Leda, presente, gol 1-1-9? Exato. Leda, está presente, gol 1-1-9. Com 869 para o localizador, esquerda 130. 73 para o localizador, com 869. Do 4-1-8, decolagem autorizada, 120 graus, 099. Decolagem 4-1-8. Escuta adiante, senhor. Câmbio agora centro Recife, frequência 13325, alterna 13395. 3325, alternando 95, obrigado, uma boa noite. Estabilizado, chame 62-0. 62-0, chame a torre 1-8-9-5. 8-95, 62-0. Tem uma tempo, espera. Oi, Salvador, boa tarde, 62-0, final 1-0, baixar trabalho. Boa tarde, chame 62-0, vento em Salvador 1-2-0 graus com 9-9, pouso autorizado. Livre pouso, chame 62-0. Gol 620, chame centro Recife, frequência 12545. 2545, 1625. 69, é no localizador, passa a dona. 71-869, continue a aproximação, aguarda autorização de pouso. Vai aguardar, boa noite, 69. Azul 4-1-8, decolou 5-2, chama o controle, 128, bom voo. 120, Espanha 8, Azul 4-1-8, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, o Azul 4-1-8 na Arbor Elephant. Do 4-1-8, contato radar após 3 mil pés, direto Elephant. Após 3 mil, direto Elephant, 4-1-8. Autorizado até o ponto de espera, torno na noite decimal 95, eixo no 0-4, tá 3145. Livre táxi até o ponto de espera da 1-0, tá 1-0, fala 5-4, direito no 2-1-1. Direito 1-2-1-1, 62, 1-0. 1-8-6-9, cheque o trem, pouso autorizado, 1-2-0 graus, com 0-8-9. Abaixou e travou. 1-8-6-9, gente autorizado. Porto 04. 04, 6210. 325, 95, 95, 1-9. Oi, boa tarde, está 3145, está próximo do ponto espera como número 2 da 1-0. 113-145. Azul 69, 1-9, tem informação aqui para Campinas, 3-4-0. 69-1-9, autorizado Campinas, via PZ1-0 para o base, PZ1-6, restante conforme, nível 3-6-0, saída da El, Lida, Motiva, decolada 1-0, direita, o código é 5573 e controle 1-2-0-8. Dael Lida Motiva. Dael Lida Motiva. Lida, Lida. Lima Eco Delta Alfa. Lida. Correto, chama pronto. Confirma o portão. Chama no 9. Gente. Com 869, sala 56, libera direito no 2-1-1. Esse é 2-1-1. Salvador, boa noite, 69, quebrado. 1869 Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Usada no 20 graus com 10 nós. Azul 4118, chame Centro Recife em 1288. Centro Recife em 1288, Azul 4118. Hotel 3145, tá pronto. Autorizado a ler e manter, tá 3145. Examinar e manter, tá 3145. Ponto 06, decolou 58, chama o controle, 120, decimal 80, bom voo. Grato, 2080, 1106. Controle Salvador, 1106, muito boa tarde. 1106, boa tarde, contato radar, suba nível 150, via saída Conde. Estimativo, estou subindo para o 150 pela saída Conde, grato. Alfa Tango Tango reautorizado para 2 mil pés, ajuste no 0 no 4. No 45, decolagem autorizado, no 30 graus, 099. Decolagem Tá 3045, decolou 01, chama o controle, teto 28. 120, decimal S, tá 3145, bom dia. 1-3190, sua identificação, autorizado via Mari para 2000 pés, ajuste no 0 no 4. 1-3190, pode confirmar o fechado sobre o campo? Não. Zanita 3145, lida 10000. Pode ser um contato radar. Pedael para o nível 360. Até o 360, a transmissão está muito baixa, 13 voa Leda. Autorizado Leda, informe se chove sobre o campo. Leda, não chove não, 3145, pista 5, colega. Obrigado. Papá, Lima, Papamãe, prossiga. Prossiga, 9-9-9. 9-9, na posição 9, que vai entrar. 0-9, está ali, chega o táxi. Ele está na tarde, 9-9-9. Decolar de Valença para Del Rey. A gente confia a posição? Modificado, desce para 1500, reporte rotatório, Alfa Tango Tango. O Lima Papa Mike confirma o equipamento. Sente, reporte no farol da barra. Lima Papa Mike, acione 0145. Confirma pátio meia dúzia, pátio VIP. Sim. Correto, chama para acionamento táxi. O Guará 18, cotejamento correto. Na próxima acionamento. Ele chama táxi, Guará 18. foi Tango Tango, Xime Torre, 1-8-9-5. Boa noite, eu sou Tango Tango. Está autorizado a final da 97, rebota a terceira milha fora, 1014 no ajuste, 1013 corrigindo, 1-3-0 graus com 12 nós ao vento. Vamos ver, autorizado a final da 97, rebota a terceira milha fora, 1014 no ajuste, 1013 corrigindo, 1-3-0 graus com 12 nós ao vento. 5 e 20. Autorizado até ponto espera, turno 8, decimal 95, ajuste 1-0, 1-4. Azul 6909. Livre taxa com a espera da 1-0-0-0-4-2. Chame o centro Recife em 1-3-3-2-5. Tram 3145, chame centro Recife em 1-3-3-2-5. Chama Recife em 1-3-3-2-5, muito boa tarde, Tram 3145. Bom final de semana. Boa tarde, igualmente. Solo, Salvador, Papa Romeu, Mike. Confirme? Papa Romeu, Mike, Anjo, Tristano. Preço aqui, rebota 14 para o posição 10 do Pátio Municipal. Papa Romeu, confirmando o resto. Papa Mike, Bianchi e Turu. Solicita atualização de rebote, rebota 14 para o posição 10. Ciente, está autorizado o início, reporte ingressando portão 1-0. Copiado. Mais um aí. Ciente avistado, Patango Tango. Pouso autorizado no 2-0 graus, 2-9. Uno 1-1-6-6, sendo identificação autorizada via Mari para 2 mil pés, ajuste no 0-4. Via Mari para 2 mil com 0-4, 1-1-6-6, obrigado. Sente reporte visual com local de pouso. Tá mais controle? Tem alguma coordenação lá no Del Rey? Tá, algum contato que eu faz lá? Negativo, apenas bastante na rua, na casa do Ponto Sol. Cabe quantas era na vila? Ah, tá ok. O colega pousou lá agora. Tava chuva, tá bem dentro aqui fora do barco. 1-9, ponto espera do 1-0. Azul 6919, autorizado ingresso de decolagem, 1-2-0 graus, com 14 nós. Livre, ingresso de decolagem, azul 6919. 18 com a barra do pronto. Guará 18, poderia confirmar a autonomia, por gentileza? 4 horas. Guará 18, autorizado até o ponto de espera do pátio de autoridades, aguardando instruções. Até o ponto de espera do pátio de autoridades, aguardando o Guará 18. Guará 18, confirma se decola da interseção? Afirmativo. Certo, então no ponto de espera do pátio de autoridades, chama a torre 18, decimal 95, ajustando 0-4, Guará 18, autorizado táxi até o ponto de espera do pátio de autoridade. Afirmativo, vai chamar a torre 1895 no ponto de espera, no Guarani. Azul 6999, decolou 14, chama o controle, 128, bom voo. 128, obrigado. 6190, torre 1895. 1895. Final automático, final de alívio. Foi feliz. Controle azul 6999, decolado. 6999, contato radar, subida 340. Pista livre, pouso autorizado, 1190 graus, 2 e nós. 7, 390. 340 da EL, 6999. Desça B45, desça via BONF para 2000 cães, ajuste no 0-4, acione identificação. São 3190, sala 17, direita no 211. 211, direita, 3190. autorizado a alinhar a partir da interseção e decolar. O vento 1,90 graus, 15 nós. Autorizado a alinhar e decolar a partir da interseção, Guarana 1,8. 201 para o Galeão, autorizado via Upper Zulu, confirma Upper November 857, Moço 360 nível, na saída Dael, Leda, pós voa posição Irume, decolada 1-0 com banda direita, o código é o 5010 e controle 1208. 8601, utilizado para Galeão, nível 360, via Upper November 8. Desce até a posição móvel. Recorda 1-0, saída da El, Leda e Rune, curva direita. Transponder 5-0-0, controle 1-0 do São 8. Correto, chama pronto, portão 04. 2-0. Ciente, términos do reboque, grato. Local de pouso. Autoriza que cruzamento entre Dona e Sembra sem terceiro marcador está? E São Marcos, pelo quadro. Escolhe a região, senhor. Eu estou com chuva densa aqui. Tá ok, pode prosseguir. Quadro Hospital São Rafael? Afirmo, São Rafael. Positivo. Ali é o limite para o senhor não se aproximar da final e não interromper o ILS. Tá certo, tá, já está aqui na vertical do batalhão de Santaria, na província aqui. Salvador, está ali, viu, Guarão Noite, chamou o controle, 208. Sim, foi 109, bom voo. Grato. O Guará 18 decolado no perfil da Arbor, transição nessa. Guará 18, contato radar, após cruzar 5 mil pés, autorizado direto, Elefa. Após 5 mil, está autorizado direto, eleva o Guará 18. Azul 6919, chame o centro, Recife, frequência 13325. Recife 13325. Onça 06, controle. Serviço radar encerrado, chame o controle Aracaju, frequência 120 decimal 3. Boa noite, meu nome. Autorizado Brasília, via peso do 17, Malvo, restante conforto. Saída Arbo, Elefa. Nível 360. Decola da 10 com banda direita, o código é o 5013 e o controle 1208. Confirmado 360 aprovado, via peso do 17, nota do plano. Saída Arbor, Elefa. O transponder 5013 e o controle 1208. Correto, chama pronto. Lima para com o Mike, Lisboa. Frequência livre, com o Mike. Frequência livre, Zaster, boa noite. Prole gol 966, estabilizado em LSXI 10. 966, chame a torre 198, decimal 95. Chama na torre 295, 1966, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, jogou 1166, final, pista 10. Boa noite, Gol 966, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Ok, prossegue aguardando autorização, Gol 966. Pouso 10, vento 120 graus, 15 nós. Pouso autorizado, pista 10, gol 1966. Boa noite, podia confirmar o tráfego? Afirmativo, vou no 869, o portão 6 para pushback estacionamento. 869, estou autorizado, se afrontar, sim. Que é maravilha. Pode ir voadora ou vou bem para 5? Confirme? Bem para 5, pode ir voadora? Localizado, reporte localizado. Deixa eu ver, Guará 18, chame agora o Centro Recife, frequência 1288. 1288, Guará 18. Boa noite, chegou o 1966, livrou. 1966, boa noite, autorizado Alfa, reporta Santos Juliette. Isso aí é Alfa, reporta Santos Juliette, chegou o 1966. Rota 206, boa tarde, está autorizado Recife, nível 350, da coluna 0, curva à esquerda, saída Pucacajô, via Upzulu 17. Controle Salvador, opera 120.8, transponda 5096. Acontecimento correto, estamos falando que estiver com estacionamento. Professor Einstein, estou no 869. Está com 3076 de autonomia Campinas, alternativa 171 a bordo. O 869, autorizado táxi via parte 1, táxi India. Consta no 0 Chime Torre 11895, ou existe no 014. Então, de meio que estou, de quanto espera via India 1895, vou por no 869. Estabilizado, gol 645. 645, chame a torre 11895. 895, tá logo 645. 66, observa o táxi do banho da companhia após ingresso de Juliette, posição 03. E após o banho da companhia, vai pela Juliette para o 03. Gol 1966. Gol 1645. Avistado, livre pouso, pistão 0, 190 graus, 12 noite. Livre pouso, pistão 0, gol 1645. Zona 4. Solo Salvador, China 6201, posição 4, espectro. Cliente, aguarda somente a aeronave da GUM ingressar no 03 após estar livre no 04, China 6201. Zona com a aeronave da GUM ingressando no parque após o parqueamento 03, próximo espectro na 6204. Afirmo. Espera, gol 8, 69. Aguarde. 8-69, autorizado, a linha de manter, pistão no zero. Melhor a linha de manter, no zero, bom, no 8-69. Quatro, dois, zero, meia, aguarda. O 620 para o táxi, temos 103-330, alterna a campina. 6201, nós estamos autorizados o táxi Índia, plano espera no zero, chame torre 1895, o registro no 014. Edita a sua, ali, táxi Índia, plano espera torre 1895, chame 620, pronto. O nome é 45, boa noite, estou autorizado, táxi Alfa, reportante Juliette. Alfa, reportante Juliette, sim, 206, após a passagem dos arbóis da Avianca, retaguarda, estou autorizado, chamando pronto para o táxi. Após a aeronave da Avianca, autorizado para o experimento, as outras 306. Decolagem, 809. Zero ajuste no 0 no 4. Minha bomba está 0-0-4. Oi, Salvador, boa noite, Ocean 6201, ponte espera da 1-0, pronto. Ocean 6201, boa noite, autorizado a linha e mantém, pista no 0. A linha mantém no 0, Ocean 6201. Gol 1869, decolou 36, chama o controle 12080. 2080 no 869. Minha nave contato radar, suba nível 360, via Arbor. 360, voo no 869. Juliette, 645. Gente, no 645, mantém posição antes, Juliette. Tá aguardando, 645. Tonel 6201, o vento 120 graus com 9 nós, decolagem autorizada. Livre decolagem, Tonel 6201. 04206 para o táxi do sistema 102 a bordo, 3050, ao terminal Natal. Apenas confirmando, 102 a bordo? Afirmo. Gente, autorizado o táxi via Índia, ponto 010, chame torre 11895, ajuste no 014. 014, via Índia, ponto espera 2-3-3-4-5-5-4-2-0-6. Polo 645, ingressos de viés, posição 02, atento ao táxi do azul. Juliette 02, atento ao azul, 645. Salvador azul, foi no avião, não? Diga. Gente da Oscar, teria nossa autorização para a vitória? Firmo, 2591, estou autorizado vitória, nível 160, decola 10, curva direita, saída coral, com, via Golf 677. Controle opera 120.8, transpon 25020. Fala da 10, com direita coral, voo 677, 120.8, 020. 2591, colegiamento correto, chanfrando para o tipo de acionamento. Camará, 2591. Do 420, meu autorizado, alinhar e manter, visto no zero. Ali mantendo o zero do 420. Confirma, linda cola, 120 graus, 089, azul 4206. Gente, linda cola, azul 4206. O azul 2715, autorizado LS, reporte localizador. Mostrado localizador, 275. Voo 869, chame centro Recife, frequência 1288. 228, 1869. Guardião 08, visão com rotatório. Afirma. Chame a torre, 198, decimal 95. 118, 95, grato. Sou o Salvador, guardião 08. Guardião 08, final da cidadão 7 autorizado, reporta na curva, propulso. Reportará na curva. Azul 4206, decolou os 43, 128, controle, bom voo. 128, controle, obrigado, azul 4206. Controle azul 4206, cruza 1.300 pés de subida. Azul 4206, contato radar, suba nível 350 via PUCA. Via PUCA 350, azul 4206. É um paciente para a prossegue via para 2000 pés, ajuste no 0-4. Via para 2000, 0-4. 143, reduz agora para 2100 mais. 2100. Azul 27 no 5, se tiver condições, manter a velocidade até interceptar o lote. Negativo, vai bater. Oxalé 6201 no chame Centro Recife, frequência 13325. 3325, Oxalé 6201. Final da 17 Guardião 08. 7 Guardião 08, pouso autorizado, sistema 7, 120 graus, 09 mais. Pouso autorizado, 08 graus.